as notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente assiste por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de tudo, escalando o final, não sobrou nada, não deu nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar com minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, lá, si, do. Fique sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Talking to say nothing, or nearly nothing. And I've used up all the skill I know, and at the end I've come to nothing, or nearly nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants it, I'll show them if I saw lost it all. As he will find himself in no show, better play the note you found. As he will find himself with no show, better play the note you know. As he will find himself with no show, better play.